Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4. Aí eu quero orar com você. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Que igreja linda. Que igreja linda aqui de cima. Meu Deus do céu. Chega, a gente estremece. Aleluia. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 4. Eu quero ler com vocês alguns versículos. A partir do versículo 1 de 2 Reis 4. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 4, a partir do versículo 1. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que é que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de azeite. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, a tua sabedoria, a tua misericórdia, a revelação da palavra de Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor faça como o Senhor fez com a Lídia, que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia. Senhor, eu te peço que o Senhor cumpra sobre nós nessa noite, Amós 8:11, que o Senhor vai colocar uma fome tão grande no nosso meio, mas não uma fome de comida e nem uma sede de bebida, mas a fome pela palavra do Senhor. Faz isso, Senhor, nessa noite, revela a tua palavra, nos desafia. Fia, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém e amém. Deixa sua Bíblia aberta, antes de você sentar, dá um abraço aí, nesse crente perto de você. Glória a Deus. Pode sentar. E eu queria pedir para que você tivesse muita reverência, né, irmãos, à palavra de Deus. Eu creio muito que no lugar onde tem muita reverência à palavra de Deus, o Espírito Santo, ele pode mover de uma forma tão tremenda, pode trazer tanta revelação no nosso coração. Ok, queridos? Então, muita reverência agora à palavra do Senhor. Eu já vou falar o tema que eu vou ministrar hoje à noite, mas deixa eu fazer essa introdução para que você entenda o tema. Quando eu cheguei na Igreja da Paz, um pouquinho mais do que 20 anos, uma coisa que me fascinou, assim que eu me apaixonei, foi pela família, não é? A família Uber, pastor Melvin. Me apaixonei porque tinha uma coisa em particular naquela família que eu queria para mim, que todos os filhos, naquela época, mais de 20 anos atrás, estavam servindo a Deus e tendo sucesso, né? Naquela época, 20 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, todos eles. O tempo foi passando, 20 e poucos anos se passaram, aqueles filhos deles cresceram e se tornaram, todos eles, não é? De muito sucesso, os netos. Irmãos, isso foi uma coisa que me fascinou. Eu desejei isso. Entende o que eu estou falando? A coisa que eu mais desejei nesses anos foi o seguinte: eu quero ter sucesso no ministério, mas eu nunca quero ter sucesso sem levar minha família junto. Quem está me entendendo? Irmãos, isso foi algo que foi um alvo para mim. Eu lembro uma vez que o pastor Melvin ficou na minha casa. Ele ficou uma semana na minha casa e eu fiquei de motorista dele, levando ele para médico, até levei ele em Salinas, não é? E um dia a gente foi almoçar junto com o pastor Melvin. Meu Deus, era a oportunidade da minha vida, porque eu desejava tanto aquilo que ele tinha. E eu pedi para ele: pastor Melvin, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu quero ter uma família igual a sua. É só isso, não é? E ele orou por mim, não é? Eu lembro ele orando por mim, aquele jeito dele de falar, só que o Marcelo que sabe imitar, né? Mas ele falou assim: mas que pedido nobre, meu irmão. E ele orou por mim ali. Eu lembro que eu chorei ali no restaurante, ele orando por mim. Então, irmãos, é algo que me fascina isso. A gente ter sucesso no ministério, mas a nossa família nos acompanhar. E eu vejo isso, eu falei hoje para o pastor Genildo isso, não é? Eu vejo isso hoje na família do pastor Genildo, não é? Quando eu cheguei há 20 anos atrás, os meninos eram tudo muito pequenos, não é? Mas agora a gente vê o Caleb, não é? No ministério, um homem de 26 anos, talvez 25 anos, não é? Já com um filho, e o filho caminhando já para seguir Jesus, né? Amando Jesus, a esposa. Eu sou fãzão particularmente do Felipe, não é? Um pregador poderoso, mas o que eu sou assim mais apaixonado e admiro mais é o Josué, né? O Josué para mim é o apóstolo do amor. Ele tem o maior dom, né, entre os três. Então, irmãos, isso é sucesso. Porque se o nosso sucesso custar a nossa família, então nós fracassamos. Quem está me entendendo? Então, irmãos, eu tenho sentido muita compaixão nesses últimos dias pelos filhos dos pastores e líderes. Quantos pastores tem aqui nessa noite? Não é? Olha só, e líderes de uma forma geral, todo mundo. Eu tenho sentido algo assim tão especial por eles, irmãos, tão especial. Eu sou neto de pastor, sou neto de pastor. A minha experiência não é a melhor experiência, porque eu só vim conhecer a Jesus com 26 anos de idade. Eu estou com 47 agora. Então não foi a melhor experiência, mas talvez seja mais uma razão de eu ser tão assim apaixonado e ter um coração tão compadecido pelos filhos de pastores. E tem acontecido um fenômeno na nossa igreja, pastor Genildo. Nós temos recebido muitos filhos de pastores. Irmãos, é um negócio assim fenomenal mesmo. E eu tenho falado para mim: amor, é porque Deus tem colocado um amor no meu coração por esses jovens. E sabe o que eu tenho feito com eles? Eu tenho conversado muito com eles. E sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Que eu tenho pisado muito na bola com os meus filhos. Então, graças a Deus, a entrevista com eles, as crises que eles estão passando, tem me ajudado a ser um pai melhor, tem me ajudado a melhorar como pai. Quem está me entendendo? Mas isso tem crescido demais no meu coração, irmãos, essa compaixão pelos filhos. Eu tenho ouvido tanta coisa que tem me feito, né, crescer tanto. Agora veja bem, preste bem atenção no que eu vou te falar. Irmãos, a nossa família, diga bem forte comigo, a minha família é a minha credencial para o ministério. Ok? A minha família, eu quero te deixar em crise, como eu tenho andado em crise com relação a isso. A nossa família é a nossa credencial. A primeira carta de Timóteo 3:4 diz assim: deve ser um bom chefe. Olha a credencial do líder, do pastor, do diácono, de qualquer um líder da igreja: deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Quem está me entendendo? Irmãos, se nós não formos um sucesso na criação dos nossos filhos, nós não estamos autorizados, escuta bem o que eu vou te falar, a continuar. Nós precisamos cuidar disso. Quem está me entendendo? Isso é muito sério. Olha só, irmãos, é muito triste o que acontece com o rei Ezequias, quando ele pisa na bola e ele se ensoberbece e deixa todo mundo lá, os líderes lá da Babilônia, olharem todo o palácio. Quando o profeta Isaías chegou lá e viu o que ele tinha feito, ele falou assim, olha o que ele falou, a sentença de Deus para ele, os teus filhos, porque você se ensoberbeceu, os teus filhos depois de ti serão eunucos do rei da Babilônia, eles vão ser miseráveis, não vai faltar doentes no meio deles. Meu irmão, foi uma maldição sobre eles. Olha a resposta do rei Ezequias, no auge do sucesso, ele disse, disse Ezequias, segundo Reis 20, 19, disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Ele falou isso, muito bom o que você falou, muito boa a palavra, profeta. Aí fala assim, ó, pois ele pensava no seu coração, haverá paz e segurança nos meus dias. O que é que o Ezequias está dizendo? Deixa eu ver se eu entendi bem, profeta. Quer dizer que os meus filhos vão ralar, é isso? Quer dizer que os meus filhos vão ser escravos, é. Eles vão passar miséria, vão. Vão para o cativeiro, vão. Quer dizer que eu, tudo bem comigo, eu vou continuar tendo sucesso, é. Negócio fechado. Boa é essa palavra. Irmãos, nós não podemos continuar assim. Nós não podemos correr atrás de um sucesso pensando assim, eu vou ter sucesso, eu vou crescer, eu vou multiplicar e não importa o que vai acontecer com os meus filhos. Irmãos, esse texto de Êxodo 18 que a gente usa muito para a igreja celular, né? Lembra de Êxodo 18? Que Deus, através do Jetro, ensina o Moisés a estabelecer líderes de 1000, de 100, de 50, não é? E de 10? Quem lembra? Quem lembra? Êxodo 18. Tem um detalhe ali muito importante, sabia? Antes do Jetro revelar o segredo do sucesso do ministério do Moisés, sabe o que foi que o Jetro fez? No versículo 18, do capítulo 18, ele fala, o segredo do seu sucesso é você delegar a autoridade, é você fazer o que o pastor Sabá ensinou a gente fazer. Delegar autoridade, faça isso, estabeleça líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ensine-os a ser homens de verdade, que aborreçam a avareza. Faça isso, dê treinamento para eles, show de bola. Mas no versículo 5, o Jetro falou assim para ele, eis que eu te trago a tua mulher e os teus dois filhos. O que é que isso fala para mim, irmãos? Que a família chegou antes do ministério. Quem está me entendendo? Amém, queridos? É, antes do Jetro dar o grande segredo para o Moisés. Por que, que será que o Moisés deixou a mulher dele e os filhos na casa do sogrão? E foi para o sucesso. E foi libertar, não é, o povo de Israel. Quer dizer, a família, ele abandonou a família para fazer uma obra para Deus. E o Jetro, a primeira coisa que o Jetro foi fazer antes de passar o segredo do sucesso ministerial foi restaurar a família dele, quem está me entendendo? O Jetro aqui é o tipo do Espírito Santo, irmão. Sabe o que ele está falando hoje à noite para nós? Que nós deveríamos pegar tudo o que nós aprendemos nessa conferência. Irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa foi a melhor conferência que eu já passei. Não estou falando a melhor conferência de Belém. Eu estou dizendo a melhor conferência que eu já participei, não sei vocês. Agora veja bem, quando o pastor Gilvani falou assim, olha, que nós temos um chamado extraordinário, que nós somos igual super-herói, né, que ele falou, eu achei legal ele comparar a gente com super-herói. Irmãos, a gente deve ser super-herói em primeiro lugar dos nossos filhos, quem está me entendendo? A gente tem que ser o incrível Hulk quando os nossos filhos estiverem ameaçados. A gente deve ser o não tem o arqueiro, mas tem o fundeiro, né, que é o Davi, quando o leão vir pegar os nossos filhos. Eu penso que nós deveríamos aplicar tudo o que nós aprendemos, e nós deveríamos treinar tudo o que nós aprendemos nessa conferência, primeiro nos nossos filhos. Quando o pastor Sabá falou sobre a nossa atitude com relação aos nossos liderados, vai motivá-los Irmãos, a gente deveria aplicar primeiro isso nos nossos filhos, porque o que tem de filho de pastor e de líder, absolutamente desmotivado. Nós queremos motivar a igreja, queremos motivar o mundo inteiro, mas os filhos dos líderes estão totalmente desmotivados. Eu tenho visto por aí, irmãos, eu tenho visto tantos filhos de pastores que a última coisa que eles querem é ser pastor, não é? E olha, estão desviados os irmãos, desanimados. Então, por isso que eu trouxe essa palavra. Agora sim, o meu tema hoje à noite, o tema da conferência é líderes formando líderes corajosos. O meu tema hoje à noite, pais. Quantos pais tem aqui? Pais, formando pais corajosos. Quem está me entendendo? Claro que formando esses pais, irmãos, esses pais são os nossos filhos que vão ser pais. Como, por exemplo, o pastor Genildo já formou um pai, não é? Já formou o Caleb, já formou um pai corajoso. Muito bem, queridos, então, eu quero aprender com essa história aqui. Eu quero aprender com a história dessa viúva que teve essa ameaça na vida dela. O marido dela morreu, escuta bem. E agora, o credor... Não é? O credor, Satanás, aquele que é o cobrador, aquele que é o promotor de justiça, o acusador dos irmãos, vem capturar os filhos dessa mulher. Olha só, irmãos, e não tem remédio, eles vão ser capturados. Então, todo aquele propósito de Deus para a vida daqueles jovens, para a vida daqueles filhos, vai ser frustrado por causa do inimigo que vai capturar os filhos dessa mulher. Agora, irmãos, o que eu quero te mostrar hoje à noite? Eu quero te mostrar que o estilo de vida dos pais desses dois jovens, não só da mãe, mas dos pais, você vai ver, eu vou te mostrar. O pai não aparece muito, mas ele é fundamental nessa história. Vou te mostrar. O estilo de vida deles deu liberdade para esses jovens, ok, queridos? Na verdade, os maiores beneficiários nessa história não é a mulher. A gente olha para a mulher, puxa, essa mulher foi muito abençoada, irmãos. Eram eles que seriam escravizados, eles que teriam a vida, não é, impedida prematuramente, talvez morressem prematuramente, eles que não teriam os propósitos de Deus se cumprindo na vida deles, eles que seriam presos, escravos, iam apanhar, sofrer. Então, os maiores vitoriosos foram os filhos. Mas eu vou te mostrar que foi o estilo de vida dos pais. Ok, queridos? E vou te falar uma coisa, esses pais são líderes. A mulher apresenta o marido como um dos servos do profeta Eliseu, um dos discípulos dele. Esse homem é um servo de Deus. Essa família é uma família pastoral, talvez. Uma família que, no mínimo, está trabalhando na vida da igreja. Uma família que serve a Deus, mas uma família que o diabo quer capturar os seus filhos. Eu quero te mostrar rapidamente que o estilo de vida dos pais, nosso estilo de vida, irmãos, vai determinar o futuro ministerial dos nossos filhos. Amém? Nós não somos a geração Ezequias, que não estava nem aí. Você vê, né, o que aconteceu com Manassés. Porque o Ezequias falou assim: tudo bem, boa é a palavra, vai acontecer na geração dele, não na minha, show de bola, fechado. Agora você vai ver o que aconteceu. O Manassés, irmão, ele adorava o sol, adorava a lua, sacrificou o filho como uma oferta a um deus pagão. Mas por quê? Porque o Ezequias não estava nem aí para o seu filho, ele só queria saber do sucesso dele. Ok, queridos? Então vamos ver comigo rapidamente esses pais que vão formar pais corajosos. Aleluia. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, pais de oração. Quer ver? Acompanha comigo aí o versículo primeiro. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Isso aqui é um clamor dessa mulher, irmãos. Ela clamou a Eliseu. É uma oração isso aqui, desesperado. Eu estava lendo a história do Santo Agostinho, né? Do Agostinho, o grande Agostinho, grande herói da fé, o Agostinho. E sabe o que, irmãos? antes da conversão do Agostinho, ele era um homem especialista em oratória. Ele era um advogado muito, muito bem sucedido, perdido na vida. Ele era reconhecido como o homem mais devasso do país, famoso, estava na mídia, né, do tempo dele, na Idade Média. E o Santo Agostinho, antes de ser o Santo Agostinho, irmãos, esse cara convencia as pessoas contra a palavra de Deus. Só tinha um detalhe: ele era filho de uma mulher chamada Mônica, e a Mônica orava por ele incansavelmente. Ele já estava madurão assim, ele já não era garoto, ele já estava com quase 40 anos quando ele converteu, mas a Mônica orava por ele. E um pastor que foi visitar a igreja da Mônica, viu a Mônica chorando tão desesperadamente, de tanta dor, de tanta tristeza pela vida do Agostinho, perdido e pregando contra o evangelho. Esse pregador aproximou da Mônica, colocou a mão nela. Ele não conhecia a história da Mônica. Ele colocou a mão nela e disse: é impossível. Olha a palavra que levantou essa mulher, que já estava cansada de orar pelo filho dela: é impossível perecer o filho dessas lágrimas. Só isso. Ele falou isso para ela. Ela levantou dali para continuar orando pelo Santo Agostinho, pelo Agostinho. E ela orava pela revelação da palavra. Olha o que converteu o coração dele, irmãos. Ele estava lendo, ele estava estudando a carta aos Romanos, justamente para ele convencer as pessoas que estava tudo errado o que as pessoas acreditavam. E olha o que ele leu. É o testemunho dele, a confissão de Agostinho. Olha o que ele leu. É: comportemo-nos, vou pedir ajuda do universitário, comportemo-nos com decência. Olha o que ele leu em Romanos: como quem age à luz do dia, não em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Diz que ele caiu de joelho quando ele leu isso. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Amós 8,11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, a Mônica orava por revelação na vida do Agostinho. E sabe o que aconteceu? Ele leu e ele compreendeu a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Irmão, sabe como que nós vamos gerar filhos e pais que vão cumprir o propósito de Deus para as suas vidas? Sabe como que nós vamos formar pais que não vão ser capturados pelo inimigo, que não vão se perder? Em primeiro lugar, irmão, vamos orar pelos nossos filhos. Quem está me entendendo? Vamos orar por eles, vamos orar por almas, vamos orar pelo crescimento, mas antes de tudo, vamos orar pelos nossos filhos. Então, irmãos, essa mulher, ela fez um grande clamor. A pastora Rebeca conta, não é, que quando ela acordava de madrugada, ela via debaixo da porta a luz acesa, e o pai dela, o pastor Melvin, orando de madrugada, ele orando ali de madrugada. Quando ela foi vestir o corpo dele morto, não é, quando ele morreu, ela viu dois baitas de calos, né, no seu joelho, orando pelos seus filhos. Não foi à toa que eles chegaram onde eles chegaram. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Eu estou te falando que a culpa desses dois não serem capturados foi dessa vida de oração dessa mulher. Olha só, não só oração, irmãos, porque muitos filhos de pastores e líderes têm se perdido no caminho, escuta bem, por causa da falta de fé. Vamos ver aqui que esse estilo de fé, pais cheios de fé, abençoou a vida desses dois. Segundo Reis 4:2, Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Olha o que ela responde: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Nós líderes, nós pastores, eu ouvi muito da pastora Simone essa frase: não marquem negativamente o ministério para os meninos. Eu ouvi muito isso dela. Porque, irmãos, a gente, no fundo, em vez da gente ter uma perspectiva positiva, que vai dar certo, e a gente passar isso para os nossos filhos, A gente fica como pastor e líder, murmurando, a gente não acredita. A gente mostra para eles que o ministério é muito difícil, é muita ralação. Não, irmãos, eles têm que ver que o ministério também tem os seus momentos especiais. Quem está me entendendo? Não é? Eu lembro a gente saindo da igreja, claro, era uma época tão difícil, mas a gente saía da igreja e ia fazer aquilo que eles nunca faziam durante a semana, não é? Comer um lanche, não é? Tudo, mas assim, mostrando para eles a coisa boa. Irmãos, esses dois aqui cresceram numa casa que a mulher pensava assim, olha, quando o profeta chega lá e pergunta, o que é que você tem? Ela começa dizendo, eu não tenho nada, mas olha como que ela pensa, olha o coração dela, peraí, eu tenho sim. Pensa. Irmãos, é alguém que vê que coisas pequenas já são a bênção. Quem está me entendendo? São pessoas que veem a parte cheia do copo. Ela diz, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite, isso é fé. Como é que essa mulher vai pagar a dívida dela com uma botija de azeite, meu irmão? Entende o que eu estou falando? É igual o Moisés diante do Mar Vermelho. Moisés, por que clamas a mim, rapaz? O que é que você tem aí na mão? Ah, eu tenho um pedaço de pau velho. Não, meu amigo. Não, meu filho. O que você tem é a minha autoridade, rapaz. Levanta essa autoridade aí, ó. E ordena esse mar para ele se abrir. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O seu milagre já está na sua mão, só esperando o seu reconhecimento. Isso é fé. Então nós precisamos passar esse coração para os nossos filhos. Entende? É como Jesus ali na multiplicação dos pães. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele começa a agradecer. Isso é fé, aleluia. Ele precisa de 5 mil, fora mulheres e crianças. Mas ele já vê que ele já tem uma parte. Já tem um bom começo. Quem está me entendendo? Não é? Então, até a minha mãe está ali. A minha mãe me influenciou muito nisso, não é? Sempre vendo a coisa boa. Ela falava assim, hoje vai ter uma coisa muito especial para a gente comer, não é? E ela fazia um mistério, irmão, no final, a coisa especial era uma farofinha de ovo, era o almoço, não é? Mas aquilo ficava tão especial, não é? Com aquela carninha desfiada de lata, não é? Que hoje eu não consigo nem comer, mas naquele momento, meu irmão, com muita cebola, aquilo ali era fascinante, aleluia. Ela fazia ficar especial. Entende? Irmãos, a gente não percebe o quanto que a gente está marcando a vida dos nossos filhos. Então, você diz assim, você diz para eles, ah, o ministério é muito legal, quando você crescer você vai ser um pastor, mas você mostra para ele que o ministério é a pior coisa para se fazer. Você fala que liderar uma célula é bom, mas você mostra para ele que, meu irmão, é só problema, é só coisa ruim, é só trabalho, é só dureza. Quem está me entendendo? Como que essa criança ou esse jovem, não é? Vai seguir o caminho dele. E a terceira coisa aqui, não só pais de... Obrigado, Caleb. Não só pais de oração, pais de fé, mas olha só, irmãos, pais obedientes, pais submissos. Olha o que o profeta manda ela fazer. Ela não ouviu uma voz do céu, ela ouviu a voz de um líder, de um homem. Vai, pede emprestadas muitas vasilhas a todos os teus vizinhos. Diga a todos os teus vizinhos. Para quem? Para quantos vizinhos? Irmãos, isso não foi uma sugestão do Eliseu. Isso foi uma ordem. Ordem de um líder. Agora veja bem. O que ela fez? O que ela fez com essa ordem? O que nós estamos fazendo com a ordem dos nossos líderes lá dentro de casa? Os nossos filhos estão vendo. Tem muitos pais de filhos de pastores que estão dizendo assim, ó, esse menino não me obedece, esse menino não se submete. Eu tenho ouvido isso direto, irmãos. Eu tenho ouvido muito isso. Esse menino é rebelde, essa menina é rebelde. Mas, irmãos, veja bem, nós somos Nós somos o modelo deles de submissão. Então a gente fala assim, ó. A gente fala assim, ó. Você tem que obedecer. Mas a gente não ensina para eles como fazer. Amém, queridos? Não é verdade? Então essa mulher, irmãos, ela ouve uma ordem, escuta bem, absurda. É uma ordem absurda. Você vai pegar muitas vasilhas, vai pedir vasilha para todos os seus vizinhos. Quando chegar em casa, você vai fechar a porta. E aí, lá dentro, você vai colocar o conteúdo da vasilha pequena nas grandes. Olha só, que loucura! Que loucura! Irmãos, e essa mulher, diante dos filhos dela, essa obreira, esposa do obreiro do profeta Eliseu, deu uma lição de submissão. Pastor Eliseu mandou, vamos obedecer. Mamãe, mamãe, quantas vasilhas? Nós vamos na casa de todos os vizinhos, essa é a ordem. Todos os vizinhos. Pegaram todas as vasilhas. Agora fecharam a porta, ficaram só eles, só ela e os filhos. Obedeceram a ordem cabalmente. Quem está me entendendo? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A nossa medida de submissão é proporcional à nossa medida de autoridade sobre os nossos filhos. Amém? Então, por isso que eu te falo que o estilo de vida desse casal de obreiros libertou os filhos deles. Satanás não teve como, não teve argumento para capturá-los, para levá-los, para impedir o projeto de Deus na vida deles. Eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Satanás não vai levar seus filhos. Ele não vai desanimar seus filhos. Irmãos, a gente pode servir a Deus por 80 anos, 90 anos, 100 anos, não é? E parar aí. Mas nós podemos servir a Deus para sempre, através da nossa descendência. Quantos anos você quer servir a Deus? Olha, Deus ficou tão feliz com alguns homens na Bíblia, que a recompensa para esses homens foi, olha, sempre vai ter um descendente seu, Finéias, estou tão feliz porque você atravessou aí esses dois que estavam pecando, não é? Perto da tenda da congregação, eu estou tão feliz com você, que eu vou te dar uma bênção. O que é que o Senhor vai me dar? O Senhor vai me dar muita grana, muitas terras, o que é que o Senhor vai me dar? Ele disse assim, ó, eu vou te dar que todos os teus descendentes estarão me servindo no meu altar, sendo líderes na minha igreja. Aleluia. Irmão, porque essa é a maior bênção que o homem pode receber. Não é verdade? Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Irmão, servir a Deus para sempre, através dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e todas as gerações. Aleluia. Agora, oração, fé, submissão. Deixa eu terminar falando do pai desses dois. Mas cadê o pai deles, pastor? O pai está morto. Mas olha só, irmãos, que coisa tremenda. Toda a reivindicação dessa mulher foi baseada no temor do marido dela ao Senhor. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 4. Meu marido, teu servo, teu obreiro, morreu. E tu sabes, olha só, irmãos, olha só a confiança dela. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Que tremendo. Esposa, quantas esposas de pastores tem aqui, de líderes? Deixa eu ver, são as esposas. Olha essa oração sua oração. Você orando de joelhos e dizendo, Senhor, estou passando uma dificuldade aqui. A tua palavra diz que no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Meus filhos estão passando uma dificuldade aqui. Meu filho está sendo levado por Satanás, está desviado da fé. Mas Senhor, o meu marido, teu servo, tem o temor do Senhor. Olha essa oração. Ele é cheio, tu sabes. Aleluia. Amém, queridos? Tu sabes que esse homem teme o Senhor. Que não é uma religião que ele vive, não. Irmão, Que mulher que acredita no maridão dela, aleluia, aleluia. Que mulher, não é? Então, irmãos, qual que é a quarta coisa aqui? Além de a gente orar pelos nossos filhos, como a Mônica pelo Agostinho, além da gente ensinar eles a acreditarem e amarem o ministério, não é? Eles participarem do ha-ha-ha do ministério, não é? A gente chega de uma conversa e fala um monte de besteira, fala mal o ministério. E aí quando a gente vai para o ha-ha-ha, vai só você e a sua esposa. Os meninos ficam lá. O que é o ministério para ele? Credo, ministério, horrível, horrível. Não é verdade? Agora olha só, mais uma coisa. O marido cheio do temor do Senhor. Deixa eu terminar com isso aqui. O que é o temor do Senhor, irmão? Me ajuda lá. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Amém, queridos? Então, e é um mandamento, Eclesiastes 12:13 diz assim, de tudo que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto, ou seja, o temor do Senhor, é o dever de todo homem. Diga, o temor do Senhor é o dever de todo homem. Agora preste bem atenção, o que é que a mulher está reivindicando? O que é que ela está orando, baseada nesse temor que o marido dela tem do Senhor? O que é que ela está reivindicando para Deus? Irmãos, é porque ela sabia. Salmos 34, o Davi viveu muito antes dela. Salmo 34:9 diz, temei o Senhor, vós os seus santos, nada falta aos que o temem. Quem está me entendendo? O que é que ela está reivindicando? Está faltando para mim. Eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. E porque eu não tenho dinheiro, os meus filhos estão sendo levados para o cativeiro. Mas olha a oração dela. O meu marido tem o temor do Senhor. Nada falta a quem tem o temor do Senhor. Nada falta em que odeia para a pessoa que odeia o que Deus odeia e ama o que Deus ama. É uma promessa. Meu Deus. Entende que tudo, na verdade, irmãos, toda a oração dessa mulher, toda essa fé dessa mulher, não é? Toda a ação de obediência dela está baseado nisso. O meu marido é cheio do temor do Senhor, vai dar certo. Que coisa tremenda, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Provérbios 14:26, outra reivindicação dela. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. O que é que ela está reivindicando? Meus filhos estão desprotegidos, Senhor. Como assim? O meu marido teme o Senhor, e o Senhor prometeu que quem teme ao Senhor tem um forte amparo, e isso é um refúgio para os seus filhos. Os meus filhos estão desprotegidos. Tem alguma coisa errada aqui. Ela está reivindicando a promessa de Deus na vida dela por causa do marido que ela tem. Irmãos, quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Não é? Olha esse testemunho que o pastor Geraldo contou hoje de manhã, não é? Da consequência do pecado na vida, não é? Dos filhos. Ele contou, pastor, você não estava aqui, ele contou que ele, que testemunho dele, ele contou que ele foi rebelde com o pastor Lucas. E ele, eu achei muita coragem ele contar isso. Ele falou que ele foi rebelde com o pastor Lucas, e ele não entendia, ele não tinha esse entendimento. E ele era do contra, ele ficava dando para trás, ele ficava resistindo. Ele disse que ele não brigava com o pastor Lucas, mas ele resistia dentro do coração dele. Sabe o que aconteceu? O testemunho dele, quem estava aqui hoje de manhã? Ele disse que o filho dele começou a resistir a ele. Ele nunca que associou, ele nunca tinha essa maturidade para associar a resistência do filho dele com ele, a resistência dele com o pastor dele. O que aconteceu? Ele disse, né? Foram as palavras dele: eu perdi o meu filho. Meu filho hoje podia ser um sucessor meu, não é? Eu perdi o meu filho. Irmãos, olha só, quantas vezes eu lembro de um homem que me procurou na igreja, e ele veio contar para mim que a esposa dele estava traindo ele, não sei o que, aquela coisa toda. Foi terrível a conversa. Mas ali quando a gente estava orando, sinceramente, veio aquela convicção que eu não sei te explicar no meu coração. Eu só perguntei para ele. Eu perguntei para ele assim: mas irmão, como que está a sua vida? Ele ficou bravo porque ele disse: pastor, o problema não é comigo, é com a minha esposa. Eu disse: pois é, mas a Bíblia diz que quando o valente guarda bem armado a sua casa, em segurança está tudo que tem. Ele ficou bravo, ele foi embora. Ele se sentiu acusado e disse: não, eu não estou te acusando, eu estou te perguntando, está tudo bem? Irmãos, eu disse: porque se não está tudo bem? Eu falei: irmão, se pegou tua esposa, pode pegar teus filhos. Eu estou falando de líder, eu estou falando de liderança. Irmãos, algumas semanas depois ele veio desesperado conversar comigo. Sabe por quê? Porque na escola do filho dele, uns adolescentes foram flagrados tentando violentar o filho dele. Ele veio desesperado me contar: pastor, pastor, eu preciso abrir a minha vida contigo, porque aquilo que o senhor falou já está pegando os meus filhos. Mas essa mulher está reivindicando: mas senhor, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, isso é um refúgio para os meus filhos. Mas tem alguma coisa errada, porque eles foram pegos. Olha só, estão sendo ameaçados de ser pegos, mas não foram pegos, aleluia. Igual os seus filhos não vão ser pegos. Salmo 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só, irmãos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que ela está dizendo? Deus, eu não sou feliz com os meus filhos se desviando. Eu não sou abençoada com os meus filhos se tornando prisioneiro de Satanás. Mas ela diz: o teu servo, esse pastor que te serve, ele teme ao Senhor. Provérbios 22:4 diz que o galardão do temor do Senhor, olha só, irmãos, galardão é recompensa. O galardão do temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Aleluia. Entende a oração dela? Você entende que ela, que tudo que ela faz está baseado nisso, que ela acredita na promessa do Senhor sobre a vida dela? Quem está me entendendo? Então, irmãos, qual é o meu desafio para vocês hoje à noite? Nós vamos ter sucesso, sim, irmãos. Nós vamos ter sucesso. Que conferência maravilhosa. Vamos pegar todo esse material e ouvir de novo. Mas qual que é o meu desafio para você? Comece na sua casa. Porque nunca se esqueça disso, seus filhos são a sua credencial. Ah, pastor, mas aquele fulano lá, da igreja tal, de não sei de onde, está tendo muito sucesso, e os filhos dele estão tudo perdidos. Irmãos, ele pode estar tendo sucesso diante dos homens, mas ele está descredenciado por Deus. Deus não está nisso. Porque ele deveria parar, ele deveria descer, e ele deveria restaurar a casa dele. Amém? Quando Davi adulterou, ele teve que descer da posição de liderança dele. Entende? Quando o Simei começou a apedrejá-lo, e os homens dele disseram: deixa que a gente pega ele. Ele disse: não, deixa, é o Senhor, eu tenho que descer, eu tenho que sair, eu tenho que parar, eu tenho que restaurar a minha casa. Amém, queridos? Então eu queria só concluir, aí eu quero terminar com esse testemunho aqui do pastor Fábio e Cardene, não é? Porque, sobe aqui, pastor Fábio e Cardene, eles são nossos discípulos. Vamos receber ele com uma salva de palmas para Jesus. Pastor Fábio e Cardene estão há pouco mais de 2 anos na Igreja da Paz. E eles estavam no ministério com os filhos perdidos. Não é? Com os filhos longe de Jesus. não é? E eles começaram a entender, que a credencial deles para o ministério eram os filhos, era a família deles, não é? E aí eu quero que eles contem o que Deus fez, está fazendo na família deles. Pais queridos, então a gente rapidamente quero falar um pouquinho do que Deus realmente fez conosco, está fazendo. Há um tempo atrás nós estávamos muito, muito bem no ministério, as coisas estavam indo tudo bem, mas a gente estava esquecendo de uma coisa muito, muito importante, que era a nossa casa, a nossa família. E a gente teve várias consequências ruins, porque a gente perdeu de fato, né, a nossa, nossos filhos, e nós começamos a ter muitas lutas e dificuldades com eles. E eu me lembro que o nosso filho mais velho casou e teve muitos problemas na área de rebeldia, inclusive comigo, com a nossa casa. E nesse percurso ele teve um acidente, né? Teve um acidente e teve que amputar um pé. Foi uma situação difícil. Então a gente estava bem, uma igreja crescendo de uma forma poderosa em Araguaína, para nossa região lá, para nosso estado, coisa estava acontecendo muito bem, tivemos sucesso como igreja, estava fluindo tudo bem, nós estávamos montando um império, né, como humano, mas que verdadeiramente nós entendemos depois que Deus não estava, né, naquele negócio conosco, como a gente estava vivendo. E foi um momento em que então Deus começou a sinalizar para nós, é como se Deus estivesse tocando na nossa vida, para nos acordar e nos mostrar, de fato e de verdade, como a gente precisava viver como igreja. Foi nessa época então que nós encontramos a Igreja da Paz, né, através do pastor Sandro Fortaleza, e depois tivemos o relacionamento com o pastor Jackson. E nesse relacionamento é que nós verdadeiramente assim começamos um discipulado profundo. E eu me lembro do pastor Genildo passando lá por casa, e um texto da palavra de Deus que ele falou lá em Malaquias capítulo 4, né, que isso deixou fortemente uma impressão no meu coração, porque eu olhava também, como o pastor Jacques está falando, né, para a Igreja da Paz, e via como verdadeiramente a família estava envolvida no ministério, e esse era um desejo do meu coração. E o pastor Genildo falou uma coisa assim: olha, Deus quer converter o coração dos teus filhos a você e o teu coração a eles. E foi realmente um processo. E nesse período, quando nós entramos para estar sendo Igreja da Paz, eu me lembro muito forte que nós entramos num processo de discipulado, né? O pastor Jacques começou realmente trabalhar conosco profundo, porque como a gente tinha perdido nossos filhos, o André estava morando em Palma, mas estava longe de Deus. Foi quando nós tivemos uma decisão, né, de chamar o André de volta para Araguaína, e passamos agora a reconquistar, porque o pastor Jackson, mas a pastora Meila, trabalhando conosco, né, em família, ele falava assim para nós: vocês precisam conquistar os filhos de vocês. Fábio, liga para o teu filho, ama ele. E como foi importante isso para nós, porque verdadeiramente a gente passou pelo processo da conquista com os nossos filhos. Aí, queridos, o que começou a acontecer? De repente, o Felipe também teve um problema sério lá em Uberaba. Ele foi acometido de um câncer violento. Eu acho que a igreja aqui orou muito por eles, né? As igrejas. E graças a Deus, Felipe está curado, né? Para a honra e glória de Jesus. Amém. Mas foi um processo. Foi um processo porque Deus também estava trabalhando com ele. E hoje, assim, o André voltando para Araguaína foi tremendo, porque graças a Deus, o André hoje, a gente reconquistou o André. O André hoje é um líder de célula. casou, pensa num homem de Deus, está hoje, fez romance real, né? Está hoje inserido na vida da igreja, trabalhando junto conosco. Então, queridos, eu acredito muito naquilo que o pastor Jacques está falando. Esse é o grande segredo de um grande sucesso, porque Deus começou a envolver tanto a gente nisso, que hoje nós estamos conquistando nosso filho lá de Uberaba. Ele está servindo numa igreja lá, hoje é um amigo, né? Hoje o Felipe é um amigo que está lá em Uberaba, mais um amigo, a gente conversa por telefone, ele está pegando conselho sempre. Então esse aqui é o grande segredo. Amém. E nós temos visto assim, que esse legado, ele realmente desce, e nós estamos experimentando, porque nós nos jogamos tanto no ministério que esquecemos dos nossos filhos. E os problemas do ministério, como o pastor Jackson falou, a gente só trazia o lado ruim, que vinha, né, toda aquela coisa, e os nossos filhos foram desanimando. Mas graças a Deus, porque nós nos levantamos com apoio dos nossos líderes. Queremos agradecer a vocês aqui, diante de todos, o apoio dos nossos líderes. Nós conseguimos reconquistar os nossos filhos e ver eles realmente adorando, buscando o Senhor e desejando esse ministério, porque nós somos uma família sacerdotal. Essa herança, ela é real na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos em dar um curso superior, em dar uma profissão para os nossos filhos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é ensinar os teus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Obrigado. Parabéns. Glória a Deus. Que tremendo. Pessoal, vamos ficar em pé.